7, a linha decola pistando 0, vento 040 graus, 049. Prezando a linha decola pistando 0, 3597. Sou 1093, chame centro Recife, frequência 126 decimal 0, alterno 98 decimal 30. 60, 2230. Novembro 8520 Lima, acima para o nível de voo 065. Novembro 8520 Lima, acelerando para 065. Novembro trocando para o da mar. Gente, a família foi ideal para destino? Novamente. A família foi ideal para destino, novembro 8520 Lima? O ideal é 303. Vai direto do destino, novembro 8520 Lima. Gente. Controle Salvador, 1935. 1935, bom dia, 1935. Controle Salvador, bom dia, 1935. 1357, contato radar, se botar em nível de voo 360, após 2010, voo direto Alessa. Gente, para 3000, direto Alessa, 1359. Número 8520 Lima, confirma, está subindo para o nível de voo 065. Estamos subindo para 065. Decolagem, sessão 0, voo 993. 9963, decimal 210, chama controle de Salvador, 119, decimal 35. 119, decimal 35, voo 9963. Salvador, gol 9963, passa 1400, para 380, saída da EL. Gol 9963, contato radar, suba para o nível de voo 380, após 2000 pés, voe direto Leda. Após 2000 pés, voa Leda, sobe 380, gol 9963. Elton, mais de 3 juliette. Qual foi a posição? Elton, mais de 3 juliette. Autorização, bom dia. Autorização de remoto aqui da remota 14 para a ponte 09, mais de São Paulo. Isso é autorizado. Reporte finalizando. Pode ser, reporte finalizando. Quebec Zulu. Tem uma mais duas horas. Quem? Juliette, é Juno 120, November 8520 Lima. Então, 3597, chame Centro Recife, frequência no 26, decimal 0, alterno no 28, decimal 8. 2601-1288, chame 3597. Azul 4234, confio? Cruzando Recife, nível 350, decola da 10, com primeira curva esquerda na saída Pucajama após Jamucaju. Após uma lançagem a primeira aerovia, após conforme rota. Transponder 5042, controle 1, 119.35. Jamo Aracaju 5042 é transponder e o controle em 1935, azul 4234. 4234, Campo Jamo Planeta, poste pronto para o Pistão de Economia. Conseguiu? Gente, bom dia. Passa aí as 2216, informação dessa confere autoridade de Vitória da Conquista, 180, na colada 10, com primeira curva direita na saída Arbora Elefa. Após Elefa, direto ao Flore, conforme rota. Transfonda em 5026, controle em 119.35. Pode pronto para o feedback e acionamento. Bom Guarulhos, nível 360, decola da 10, com primeira curva à direita na saída da El Mesa Mótico. 2-1-1-10 a primeira aerovia, pode bater, conforme rota. Transponde 5033, controle 119 decimal 35. Autorizado Guarulhos, nível 360, decola da 10 com curva à direita, saída da El Mesa Mótico. Transponde 5033, controle 119 decimal 35, no 03, bono 759. Bono 759, você tem a mesma correta, pode pronto para puxar aqui para mim. November 85, 20 Lima, desce de radar encerrado, está 44 milhas, Nordeste, Correção Moraes, de Salvador. E sabe que não há tráfegos no setor conhecido pelo controle reportar, aguarde transferência das comunicações. Cruza 230 na pista. Bono 092, aciona identificação, chegada na área autorizada. Usa para nível de voo 050, via chegada QNH 1091. 1011, via chegada para 50, voo 092. sábado, Modil Rio 5975 para Copa Fortaleza 330, seguinte da informação Delta. 5975, informação em curso aéreo, autorizado Fortaleza, nível 350. Decola da 190 com a primeira curva esquerda na saída Momo, transição Fruti. Corpo Zulu 19 a primeira aerovia, após conforme rota prevista no plano de voo. Transponder 5020, controle em 199, decimal 3. Fortaleza, nível 320, pela Rápido Zulu 19, do perfil da Momo, transição Fruti com curva esquerda após. E a rota do plano de voo. O controle é 19935 e o transponder 5020, Rio 5975. Rio 5975, seja mais correto, pode mostrar para o feedback esse momento. Está pronto para o profissional, Rio. Autorizado, reporte. O Rio 5973, no remota 7, para o posicionamento. Número 2, setor Rio 5973. Novembro 8520 Lima, chame Centro Recife para serviço de informação de voo e alerta, frequência na 6.0, terno na 28.8. Confirme? Para serviço de informação de voo e alerta, chame Centro Recife, frequência na 6.85, alterna na 25.45. 6.85, correção, 6.0, alterna na 28.8. E o sinal 997, ciência de informação é para cópia. 6.128.8. Teresina, nível 320, decola da 1-0 com a primeira curva esquerda na saída Momo Cogito. Transponder 5027, controle em 119, decimal 35. Afirmativo, o Fidel 997 está autorizado para Teresina, nível 320. E quando está 1-0 com curva esquerda após Momo Cogito. 027-1935 o controle. Vai reportar para a posição. Corrigindo a saída Momo, Nenim. November, Eco, November, India Line. Ok, Nenim, yes. O Federal 9970, cotejamento correto, a porta é pronto para o pushback e acionamento no parte 3. 1092, desça via para 2000 pés, QNH 1091, autorizado a sinal do procedimento ILS X-Ray Pistola 0, chama estabilizado. Chama estabilizado, voo 1092 até 2000 via. Informação é qual será a guarda para o pushback acionamento. Ciente, autorizado o táxi via parte 1 no Índia, posso estar a chamar de reunião no noite do 195, altimetro no 0 no ano, boa rua. Ele táxi via parte 1, táxi 0, 1, 0, 1, 8, 14, 15, não, não, não, 70, tá no faixa 3, só puxa essa lá. Número 2, setor aguarda. Será 9970, confirma a posição? 0, é, 6 Lima, 6 Lima. Gente, mantém a posição. Tráfico Salvador, bom dia, azul 273, informação F, autorização conquista. 273, informação F, qual série, prepara agora e aguarda a cópia. Agora. Paulo 5973, pode iniciar após a passagem do Rio na retaguarda? 5973, aeronave de Oliveira retaguarda, inicia o pushback e reposta. Confira para o 5973. A aeronave acabou de livrar a retaguarda, autorizado o pushback, reporte o táxi. Reportado, 759 após a passagem do Boeing 727, taxiando até o ponto de espera, a retaguarda, reporte, correção, autorizado o pushback, acionamento, reporte o táxi. Após a passagem do 727, está autorizado para reportar táxi, quando 759. Bom, 949, confio. Afirmo. O seguro autorizado 360, decola da 190 com primeira curva à direita na saída da EL, lida após direto seguro. Autorizou 44 a primeira aerovia após conforme rota prevista no plano de voo. Transponder 5045, controle 119935. Negativo autorizado com seguro 360, decola da 190, com primeira da EL, lida. Autorizado Vitória da Conquista, nível 200, decola da 1-0 com primeira curva direita na saída Arbor. Elefa, após Elefa, direto ao norte e conforme rota. Transponder 5037, controle 119.35. Ok, 200, então é o nível para a Vitória da Conquista, decola da 10, com curva direita, saída Arbórea Elefa, depois Outlaw, e após conforme rota o plano, 5037, transponder, 5935 é o controle. Azul 2783, protegimento correto, após pronto para o que estiver acionamento. Voltará. 975, pode descer, ó. Ok. Zero 92, confirme estabilizado. Zero 92 estabilizado, ALS, Campo Verde. Gente, completa sinal do procedimento, chame Torre Salvador, frequência 98, decimal 95. 95, obrigado, bom dia. Gente. Autorizado Pouso, sistema 0, 20, 04, 0, 3, 0, 4, 9. Autorizado Pouso, 1, 0, 0, 2. Rio 5975, decolado 6, 9, controle Salvador, 1, 9, 3, 5. Chamou controle 1, 9, 3, 5, Rio 5, 9, 7, 5. Bom dia. Via Índia, ponto Espera 2, 1, 8, 9, 5, altímetro 1, 0, 1, bom voo. Autorizado Taxi, Via Índia, ponto Espera 1, 0, 2, 1, 1, 8, 9, 5. 1-0-1-1, ajuste, voo no 759, obrigado, bom dia. Solo, Rio 5973, com 4 a bordo, 4 horas e 45, alternando Salvador para o táxi. Taxi, via 21 no Índia, ponto para 1-1-8, decimal 95, prossegue como número 2, à sua frente, no 737 da Gol, altímetro 1-0-1, bom voo. Como número 2, Pátio Índia, no ponto espera 1-1-8-1-9-1-0-1-1, obrigado, bom trabalho, senhor. 5972. Federal, pode deixar o pushback? Federal 9970, autorizado. Pushback essa, né? Repórter. Repórter aí. Bom dia, vou no 759, ponto espera da 10, pronto. Vou no 759, ele mantém que eu tenho 10. Ele mantém 10, vou no 759. Para o pushback de acionamento, fazer o 434, bom dia. Manda a posição, olha. Mantém. Solo 92, solo 41, libera a direita, chame solo 1, 2, 1, 1. 2, 1, 1, 10, 9, 2. Alfa e a ponte antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, chama o 1092. Salvador, bom dia, via 5973. cancelar 73 após a rolagem do da Gol, a Lima tem que obter 1-0. Sim, a gente faz a rolagem da Lima da Gol, a Lima tem 1-0. Pronto. Para o táxi, será 9970 com 2 a bordo, 4 horas e 30, alternando São Luís. Táxi via Pátio 1 no Índio, quanto espera a torre 1 no 8, disse 95 altímetro, 1-0 no 1, no bom voo. Gente, obrigado, bom serviço. Pátio Índia, 1895. Só roubou 1-6-4-9, São Luís para o feedback de acionamento. Autorizado para o feedback de acionar o reporte táxi. Afirmativo, Baiana, aqui no Zé, numa aviação. Sim. O 360, vou direto Leda após 2000 pés. Após 2000 pés, direito, direto Leda, Gol 1759. 5975, vou direto a Buco. Direto a Buco para o Rio 5975, obrigado. Agora, 17234, autorizado, reporte táxi. Senhora, reporte para o táxi. Vou direto Jambo, aguarde coordenação para voar direto na Caju. Gente, direto Jambo, aguardando 5973. 9970, autorizar a decolagem de pino 0, vento 050 graus, 0 menos. Iniciando, federal. Voando direto com o meu Fox 098, subindo restrito 330, 5973, obrigado, senhorita. Rio 5975, espaço nível de voo 90, chame Centro Recife, frequência no 26, decimal 85, alterno no 25, decimal 45. Centro Recife, 2685, alterno 45. Bom dia. Sideral 9970. Sideral 9970, contato radar, vai para nível de voo 320 via saída Momo. Sideral Momo, segundo 3320. O Sideral solicita na porra de Momo ou Código? Oi, Código 9970. Obrigado, Carlos. Voo 759, chame Centro Recife, frequência 95, decimal 1, alterno 98, decimal 30. 1795, 125, decimal 1. 249, gente, mantém ponto 010. Chama agora Recife, 126.85 e alterna 12545. 126.85, alterna 12545, 5973, bom dia. 9649, emissora rolagem em breve, as duas após ali, mantém que observa no zero. Voz 1-4-2-3-4, decolado 5-3, chão controle Salvador 1-1-9-3-5. C-9-3-5, 4-2-3-4, boa. Controle Salvador, Azul 4-2-3-4, boa. Azul 4-2-3-4, contato radar da colagem, via saída da saída PUCA, sua para o nível 350. PUCA 350, 4-2-3-4. Federal 9970, chame o Recife agora, frequência 1-2-6.85 e alterna 1-2-5.45. 1-2-6-5 e 1-2-5. A primária 1-2-6-8-5 e a secundária 1-2-5.45. Afirmativo, 1-2-6-8-5 e 1-2-5-5. Bom dia, contato radar na decolagem sobre a nível de voo 3620, via saída da EL. Via da EL, 3620, autoriza no explode da EL, lembra? Trava autorizado direto Leda para Leda ponto seguro. Aí vou a Leda, Leda ponto seguro. Por gentileza, coordenar o nível 320 para o voo 649. Número 49, autorizado, nível final 320. 320. 4234, chama agora Recife 12685 e alterna 12545. Azul 4234, Salvador. Positivo 2685, 2545, 4234, boa. Solo Salvador, azul 273 para pushback, acionamento 3, Romeu, 43. Autorizado, azul 273, reporte pronto para o teste. Para tomar passagem. O azul 203 está pronto para o táxi, 56 a bordo, 0330 de autonomia, chegando em Salvador. Azul 2783, autorizado o táxi, via Pátio 3, Pátio 1 e Índia, no ponto de espera da 10, chama a torre 118.95, o ajuste 10-11, tem um bom voo. Pátio 3, Pátio 1, Índia, 118.95, 1011, obrigado. 63, 12, achando identificação, autorizado direto ITAP, desça para nível 050. Direto ITAP, 140, 050. 649, chama agora Recife, frequência 1251 e alterna 128, decimal 30. 251-2830, obrigado. Diagol 2199, acionando identificação, desça para o nível 060, autorizado direto ITAP. Apresente ITAP para o nível 060, gol 2199.